Over 5 minutes, focus on the sector, set level 050 via Mile Alpha, temperature 1014. Sierra Vista, 366. Boa, 5-9-2, clear, fly the left to Sierra Vista, 366, descend to 2,500 feet, report status. Clear, 366, descend to 2,000, and report status to 1,500. Comando 320, desça, já chega na marca no 050, ajuste o altímetro no 014. 1-5-2, Savage 1-4, approach runway 1-0. Contact now Tower 1-8 at 195. 1-1-8-95-1-5-9-2, mate. Romão 320, autorizado para a final do procedimento terminado. Sistema 0, você para 2500 pés, reporte para a Santa Vitor 316. Chegou 9320, autorizado terminado. Formará 366, descendo para 2000. Todo com a 04, mantém hot point, runway 10. Well, 592 on the ground at 215, vacate running by your right. Once you're on decimal 9 ground. So, we will call 121 decimal 9 will 1592. Ground 1592 and that's very fine. Once you're on decimal 9. Clear takeoff runway 10 with 090 degrees 071. 4, airborne at 1-8, contact shoulder departure, 119 at decimal 8. 119 at decimal 8, continue to fire. Departure, I approach, Zulu departure, but... Portugal 024, contact from departure, class to flight level 370, moment departure, Zulu transition. 770, moment departure, Zulu transition, Portugal 024. Portugal 024, contact from departure, class to flight level 9320, passou 366, lá 372. 7, agora estou em 1, 8, decimal 95. Até amanhã, meu. Até um pouco. Bom dia, Salvador. Gol 9320, baixou, travou. 9320, QNH 1014, pesado por pistão no 0, vento 090 graus, já no menor. Gente. Boa noite, 131-70, forma, São Thiago. 131-70, controle, Salvador. Sendo identificação desta via chegada em Mário Palmas, voo 050, ajusta o tema para 1014. Voo 050, 1014, da frequência 131-70, para Mário Palmas. Autorizado, Mário Palmas. approach, Zulu to four, requested exit the loop. Airport Tower 024, contact now Recife Center 126 decimal 85, if I may, 125 decimal 45, 45, and ask it directly to Recife Center. Have a nice ride. 12685 or 12545, approach Zulu to 4 again. São 31770, são autorizados para um procedimento R9, descer para 2500 pés, altimetro 1014, reporte estabilizado. 2500 1014, autorizado R9 da lei, está descendo 0 reportado. 3170. Passou o carro 2360, iniciando a RNAVE, campo a 20. Chama agora a torre, 118, decimal 95, tem um decolo. 3095, bom trabalho. Torre Salvador, 3170, agora uma milha do CA, vida 372, campo a 20. 3170, querendo no 094, autorizado ponto, pistão no 0, vento 090 graus, 79. Autorizado pouso na pista 190 com 1014, 3170. Zero, solo 4-0, direita, 1-2-1, 9-0. Direita, 1-2-1, 9-0, 1-0.